uma cidadezinha do interior, uma cidade muito pequenininha mesmo, onde uma casa era coladinha na outra, onde as ruas eram estreitinhas. Havia uma igrejinha que ficava bem de frente com um boteco. Os homens sempre se reuniam ali naquele boteco e sempre tinha gargalhada, brincadeira, eles bebiam muito. E a igreja ficava do outro lado da rua, bem de frente com o bar, mas como a rua era estreitinha, dava para se ouvir tanto a conversa do bar, como também a conversa na igreja, a pregação na igreja. E era muito comum, os homens que se embriagavam lá dentro, era muito comum eles ficarem de lá de fora zombando. Então eles gritavam, aleluia! Os bêbados gritavam, amém, irmão! E morriam de rir. E o pastor, coitado, que luta que ele passava ali na frente. Que luta que ele passava. O pastor, ele pregava aqui, e os bêbados do outro lado da rua desmentiam ele. Por exemplo, o pastor falava assim no sermão, na mensagem, porque Jesus quer te salvar. E os bêbados lá fora gritavam, quer salvar nada, é mentira. Uma, que inferno isso, não? O pastor falava assim, porque Jesus vai voltar. E os bêbados lá na frente do bar, vai voltar nada. E morriam de rir. Um dia o pastor perdeu a paciência. Parou o sermão na metade. E atravessou a rua. E foi direto no bar, no balcão, onde estavam os bêbados zombando. Mas os bêbados jamais esperavam essa atitude do pastor. Ele sair de dentro da igreja no meio da reunião e entrar dentro de um bar, um pastor dentro de um bar. E esse pastor chegou com toda a autoridade e disse, eles estavam em quatro bêbados. E ele disse para aquele que parecia mais zombeteiro, o que sempre gritava mais alto, o que mais atrapalhava. Ele disse, meu jovem, como você nunca ia atravessar a rua para entrar na igreja, Deus me mandou aqui. Deus mandou que eu atravessasse a rua para falar com você. Para dizer para você agora, aqui, aqui mesmo, neste bar, aceitar Jesus como teu Salvador, para que a mão de Deus te seja favorável. Porém, se você recusar, a mão de Deus será contra você. Mas Deus não quer a tua morte, Deus quer a tua salvação. E eu estou aqui como homem de Deus, e eu vim em nome do Senhor. Escute agora. Se arrependa do que você está fazendo e aceite Jesus como Salvador e se torne um cristão. Mas aí o bêbado respondeu, que cristão o quê? Isso daí é coisa para velho. Eu sou jovem. Eu tenho a vida inteira pela frente. E o pastor disse, você não pode garantir que tem muito tempo pela frente, porque a vida de todos os habitantes da terra estão nas mãos de Deus. É Ele que faz viver e é Ele que pede a alma a hora que Ele quer. E o dono da tua alma está te dizendo, arrependa-se e aceite Jesus como teu Salvador. E esse jovem bêbado zombando, disse: quando eu ficar velho e careca que nem o senhor, aí eu aceito. E o pastor disse para ele: olha, se você for no cemitério, você vai ver ali sepulturas de todos os tamanhos. Você vai ver caixões grandes e pequenos. Não é só velho que morre, não. Por isso, meu Deus me mandou aqui para te dar mais esta chance. Arrependa-se, aceite Jesus como Salvador e entre comigo na igreja. Ele falou: pastor, eu não vou aceitar Jesus coisa nenhuma. Se o senhor tivesse me convidando para tomar uma pinga, eu tomava. Mas eu não quero saber de ser cristão. Isso é coisa de velho. Agora dá licença e deixa a gente beber sossegado, que nós vamos também deixar o senhor sossegado com a tua pregação. Está bem, jovem. É você que sabe, a decisão é sua. E o pastor entrou de volta na igreja e continuou a sua reunião. Os bêbados não zombavam mais. Mas eles continuaram os quatro bebendo. De repente, começa um alvoroço lá, no boteco. Uma gritaria e uma pancadaria. Os quatro amigos que estavam bebendo, que eram tão amigos, se desentenderam e começaram a rolar no chão. Um deles tirou uma faca e enfiou três vezes no peito do outro amigo. E o pastor, quando viu aquilo, saiu correndo e foi até o bar. Quando ele chegou, já era tarde. O que deu as facadas fugiu. Os outros dois também fugiram. E caído lá no chão, estava aquele moço morto. Aquele mesmo que tinha dito: ser cristão é coisa de velho. E o pastor disse: por isso que é bom uma pessoa aceitar Jesus enquanto pode. O rapaz ficou dizendo que tinha muita vida pela frente e que ser cristão era coisa para velho, mas nem velho ele chegou a ser.